qualquer tempo vai pingar na goela. Agora estou de ressaca. Hoje à noite enchi a cara. Hoje não lembro de nada. A cabeça está doendo, a minha boca está amarga. E nem fiquei sabendo como eu cheguei em casa. Quando acordei com a cara bem no vaso da privada. E minha mãe, que nem arara, segurava o balde d'água. Maguila, sem vergonha, isso é pingo, é maconha. Eu não criei um filho pra sofrer essa desonra. Calma, mãe, beber pinga não é mal. Só no outro dia é que não fica legal. Ê, Josefina, traz uma aspirina. Vodka, Campari, três fazendas, San Remi, Martini, Contini, Cuba Livre, Daiquiri, Menta, Chiconha, Quideia e licor de cacau. Só de falar os nomes já estou passando mal. Hoje eu acordei leite. Acho que vou morrer. Hoje eu acordei leite. Eu não quero mais beber. Hoje eu acordei leite. Acho que vou morrer. Não quero mais beber. O Irineu me combateu, mas quem perdeu fui eu. E se estou vivo, meu amigo, é um milagre de Deus. E se eu bebi por dois, então lavei a minha alma. E se nós dois somos um, minha ressaca é dobrada. Você viu aquele mano na porta do bar? Pode crer que era eu, bebendo sem parar, sempre travado no compasso. Eu tento levar e desafio você a minha lista acompanhar. Fogo Paulista, Rabo de Galo e Bombeirinho, Velho Barreiro, Domec, São Rafael, Champanhe e Vinho, Catuaba, Canelinha, Maria Mole, Salsa Frás. Hoje parei de beber, amanhã eu bebo mais. Hoje eu acordei leite. Acho que vou morrer. Hoje eu acordei leite. Não quero mais beber. Hoje eu acordei leite. Acho que vou morrer. Hoje eu acordei leite. Não quero mais beber. Desce o movimento fazendo uma sátira pra mostrar o ridículo vício do álcool. Sai dessa!